safadinha, era bem comportadinha, não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém. Chama! Um certo dia, o seu love saiu da linha e foi trair Mariazinha. Aí ela sofreu por 100. Atenção! Ela bebeu, lembrou, chorou. Ficou solteira, mas agora superou. Pra cima! E Maria Santinha virou Maria Baladinha, com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão. Chama! E Maria Santinha tá no rolê de pulseirinha, virando longe na boquinha, descendo com copo na mão. Vai, desce! Chama! Chama! Bebeu, lembrou, chorou. Ficou solteira, mas agora superou. Vai, chão, chão, chão, safadão mandou. Vai, vai, safadão, vai, safadão.